Azul 2714, chame centro Recife, 1288, antena 1353. O 2714. Gente, vai chamar Recife 2881353, Azul 2714. Bono 097, vetoração para o sequenciamento, curve a curve à direita, proa 240, seu limite é magnética 110 de Simbra, reduz a velocidade para 2009. Proa 240, limitado pela 110 de Simbra, reduzindo 200, voo 297. Azul 2715, está autorizado ILS, expert da pistão no zero, reporte estabilizado. Botaré estabilizado, 2715. Nada mais dentro. Vai estacionar a frequência livre. Azul 4462, acione identificação. Controle, acione o 32. Azul 4462, acionado 0243, contato radar 52 milhas sudoeste de Salvador, vou na proa de Mari para a chegada da Mari, desço para o nível 050. Azul 4462, acione transponder 5152. Controle Salvador, prendeu 32. Pioneiro 32, contato radar na decolagem sobre a via saída Conde para o nível 090. A saída Conde para o 090. Rodo 009, autorizado decolagem no zero, vento no 90 graus, 7 nós. Decolagem no 0, Rodo 009, graus. Bono 097. Bono 097, vê se mantenha 3 mil pés, aguarde o último vetor para o ILS Whisky. 3 mil, aguardando, Bono 097. 45, autonomia, alterna, Ribeirão Preto, para o táxi. Azul 4065, dirige táxi, direito via Índia, ponto de espera, torre 118, decimal 95, ajuste no 012, bom voo. 012, táxi via Índia, travo, 3.5, Azul 4065. Para interceptar o fuso localizador, curve à esquerda, proa 140, desça para 2.500 pés, ajuste no 012, que é pode estabilizar. Sim, proa 140, desça para 2.500, 1.012, pode estabilizar, voo no 097. Controle Salvador, muito boa tarde, é o voo 2009. Voo 2009, contato radar na decolagem, subavia, saída da El Coral, para o nível 240. Tá, é o Coral para o 240, voo 2009. Azul 2715 estabilizou? Está estabilizando agora, senhorita. Gente, complete a final e chame a torre 1895. 1895, obrigado. And flight level 060. Canal 076, confirm, receive 6,000 feet, 7,8, 1,2. Cover 076, negative 6,000 feet. descend flight level 060. Can 076 descend flight level 060. Após decolagem à direita, na subida da El Veda Irumi. Em Irumi, intercepta B November 857, segue conforme a rota. Aciona 5401, controle 120, decimal 8. Controle igual 2009. 7076, reduce to speed 2100 knots. Prossiga com 2009. Espera. Gente, o helicóptero está mantendo 500 pés à sua direita. Ótimo, obrigado. 2575, 2075, bom. Autorizado, nível 090. Levala da pista 1-0, com primeira curva à esquerda, na subida Conde, intercepta Golf 677, segue até Natal. Aciona 0275 e o controle 120, decimal 8. Correto, rumba 2-2, acionamento a critério, chama pronto para ataque. Quem está o Ilha Bravo? Externo, baixar checado 2715, torre. Gente, agora de pista livre, azul 2715. Tá dando. O 2715, apenas para informação, o controle informou que o transponder do helicóptero estava intermitente, por isso que estava piscando. E o senhor deve ter recebido no cash. Positivo, amigo, muito obrigado. O 2715, autorizado pouso, pistão no zero, vento 190 graus, 7 nós. Autorizado pouso, 2715. Equipamento transporte intermitente, não recebo ao modo Charlie. Chegou o Sandro de Abraão, vai estar de volta também com a aeronave do ILS. Gente. Solo, Salvador. Boa tarde, Sandro. 567, informação óbvio, portão 10, autorização. Tan 3567, boa tarde, Brasília, autorizado, nível 360, decola da pista 1-0, primeira curva à direita, no perfil água, transição elétrica, intercepta peso Luno 7, aciona 5175, controle 120, decimal 8. 2009, oi, Coral da presente. Coral, gol 2009. Boa, Alfa Romeo, Bravo, Oscar Romeo. Correto, TAN 3567 no gate 1-0, chama pronto, puxa o acionamento. O modo Charlie ainda se encontra sem intermitente. Cheque seu equipamento para abandonar o setor de sobrevoo. Senhora, tá checado aqui, foi checado. Vai comunicar a manutenção assim após o pouso. Eu não vou passar de 500 metros, eu quero me autorizar a ficar aqui. Eu acho que não interfere na aproximação, não. Se eu esquecer o avanço, está na medida. Então, Vindia Bravo, se o seu modo Charlie continuar intermitente, não poderá fazer o sobrevoo próximo à região de Duna. Ok, senhora, agora eu estou exatamente no ponto de Salvador. Sola 06, libere próxima à direita, sole 1, 2, 1, decimal 1. 2, 1, decimal 1. 3, 5, 3, 6, 2, 5, 4, 4. Olha, autoriza a Leda para o 4065. Então, Índia Bravo, informe tempo total de sobrevoo no local e informe próxima região de sobrevoo. Eu estou agora na decimal do ponto de Salvador, na região do centro de Salvador, depois de Salvador. Ponte Nova, a parte altura da batida do mar, só tinha certo. Gente, então, Vídeo Abraço. Azul 4065, foi Leda, da presente. Leda, obrigado. Trânsito Tango. Adicione identificação, vou na Pro de Mari para a chegada a Mara, ajuste no 0 no 2. Olha, posição 12 horas aí do tráfego, tem altitude aí, se a aeronave está aqui em pé, informar. Tá ouvindo? 4462. Afirma, é o tráfego anteriormente informado, azul 4462. Tá bom, 507. Fico feliz por isso. Demais. Bravo, Vitor Tango, desça para nível 050, ajuste no 0 no 2, voe na proa de Duna. Autorizando decolagem no 7, vento no 90 graus, 8 nós. Double position, 10,000 feet, Q181012, clear, final ILS approach, report study. Aska, Pilo, we have yet for the ILS 10, sent altitude 2000 feet, QNH 1012. 9 direita no 21, no 1 no solo. Não, obrigado, tá. 295, 4462. Salvador, boa tarde, azul 4462, estabilizando o final ILS. 4462, continua a aproximação, aguarde estação exposta. Professor, agora. Falei, que decolou ao 09, tem condições de curva à esquerda da presente cruzar o campo? Afirma, iniciou a curva à esquerda, o nome é Bairro Squeak. Presente, aporte eixo no 028 livre. Estará livrando o eixo do 028, o nome é Bairro Squeak. Uma, porta da Joliette, vou andar na frente. Vasco, boa tarde, vou no 884, gente da Papá, para apresentação no Aracaju, por favor. No 884, aguarde cobra, prepare a subida Fuca. Fuca na sexta, se puder, por favor, obrigado. Vou no 659 para o pushback, para o Neto 01. Squeak da presente, mantenha para a norte, aguardando instruções para prosseguir na proa do litoral. Presidente, vai manter a proa norte, não lembra nosso cliente. 14462, autorizado por pistoma 0, vento no 90 graus, entre nós informa o tráfego se afastando via setor norte, 95 com aproximação, azul 4462. Positivo, centro, tráfego, baixar, travado, qual o vento, por favor? Vento 180 graus, 8 nós. Obrigado. Eu acho que o Isco da presente segue proa do pedágio, chame o controle no 208. Gente, vai manter a proa do pedágio na lembrança do Isco, chamará o controle no 20.8. Pisque. Sim? 6321? 3 horas, Goiânia. Livre táxi, parte principal em Índia, ponto de espera da 10, torre 1.8.95, ajuste 1012. No 012, Pátio Índia, no ponto de espera, 1-1895-6322. 065, chame centro Recife, 1251, alternando 3325. Tem, 351-3325, Recife, azul com a 065. Thank you, Connor 076. Bye bye. Gente, após a cerca, ingresso do Jack, portão 4, bolsa 097. Gente, 122, mantém até a voz para cruzamento. Calgary, Connor 076. ILS, X-ray approach, runway 10. 076, continua approach, wait one over Kate. Rota fora. Acordo Salvador Batalha, uma 304, 1880 para 150, formação ótica, solicita etapa 52, presente. Prazo de sua sangue inicialmente mantém a proa do farol da barra. Aguarde para o varro rotatório. Sané 6314, acione identificação dessa via chegada a Mari para o nível 060, ajuste no 012, mantém o perfil da chegada. Pessoal, no 2111, 4462. 22 na Delta, chame o Soleno 211 para prosseguir. Alvo, informo que não recebo modo Charlie, informe altitude. Está mantendo 400 horas do terreno aqui, agora está com a operação. Sim, está um vídeo bravo. 076, clear, land runway 10, wind 180 degrees, 06 knots. Cano 076, clear to land, runway 10, thank you. É 10 milhas. Gente, Movember Oscar Whiskey, eu no meu pé já tenho 10 milhas afastado de Salvador. Reporte ao regresso, mantenha a frequência do controle. Reportar para regresso, Whiskey. Reporta da Juliette, 4462. Tava, informo que não recebo seu modo Charlie agora. Paciente, Sandra. AF 1884, Aracaju autorizado no nível 230, decola da pista 10, com primeira curva à esquerda na subida Pucajamo após direto Aracaju. Aciona 5411 e o controle 120, decimal 8. Autorizado Aracaju 230, decola a pista 10, curva à esquerda Pucajamo após direto Aracaju, 5411, transponder 508, controle 1824. Correto no 884, no remoto no 3, chama pronto para o estacionamento. Ah, 1-3 vai reportar, o 984. O estacionamento 3-5-7. Quanto recebe? Controle. Agora 1-1300. Uma, 2-2, aguarda ainda de Lies para ingresso. Sané 321, após o pouso do Boeing da Condor na final, ali mantém pistão no zero. Após a aeronave na final, ele mantém pistão no zero. Base Torçango, desça para 2.500 pés, ajuste no 0 no 2. 2.500 pés. Bravo Vitor Tango, após cruzar 5.000, será autorizado proa do farol de Capuã. Viu, Bravo Tango? Após passar 5.000 pés, será autorizado proa do farol de Capuã. Farol ou Capuã? Inicialmente, farol de Capuã. Contact Tiro Alves, 1-1-1, conduzindo 76. 4-1-1, turn of the cases, bye-bye, Conozo-76. Mantenha o corredor forte, ingresso corredor interlado, reporte, ingressando na mesma. Gente, vai reportar a ingressão. Estou vendo a Swiss, controle informa que ainda recebe 1.200 pés, cheque seu modo Charlie. Modo Charlie já verificado, senhora, o altímetro está corrigido com o 0 no 2 e o altímetro está marcando 910, vai verificar em solo. Ele é autorizado no nível 240, decolando da pista no zero com primeira curva direita na subida da El, transição coral. Aciona 5431, controle 120, decimal 8. Decolar Gama 0, 63, zona. 3,20 de autonomia, 180 a bordo, de alternativa nossa é 1. Está autorizado 240 para o Sinai 6327, decolando da pista no zero, primeira curva direita, perfil da Dael Coral. Aciona 5431, saída de controle 1208, aciona 6327. Voo no 659, taxi à direita via Índia, ponto de espera, torre 1 no 895, ajuste no 012, bom voo. 0012, Índia 245, desculpa aí, eu chamei a corte de espera. 6327, correto, cotejamento, na remota no 2, chama pronto, puxa funcionamento. Deixa eu parar, 6327. Puma 22, segue a aeronave da Gol até o ponto de espera, quando lá retorna para a torre em 11895 com 1012 no ajuste. Azul 4462, Juliette para o gate 03. Juliette, gate 03, 4462. No 2, você pode ingressar no corredor caça-pregos ou no através da Aracruz. Dole, bom voo. 208, boa tarde. Sou eu, Bono 659, ponto espera pronto. Bono 659, ali, mantém pistão no zero. Aí, mantém no zero. Que ainda não recebo seu modo Charlie, cheque seu equipamento. Ok, senhora, vai ser checado, vai fazer uma decisão e voltar para o site. Assim, o tempo total de voo, família Bravo. Conforme a luta de caminhão, uma hora. Tive por mais quantos minutos ficará sobrevoando o Bonfim, então, Ilha Brava? Por mais uns 5 minutos, depois da partida até próximo Aracu. É. November Oscuris que ingressou em Interlagos. November Oscuris suficiente, informo que recebo no 1307, informe rotatória visual com campo. Informo na rotatória visual com campo, November Oscuris. Salvador, boa tarde, Xané 6321. Xané 6321, contato radar na decolagem, secretário nível 360, da presente voe Elefa. 360, direto Elefa, 6321. Pioneiro 32, 3 milhas para Conde, serviço radar encerrado, chama Aracaju, no 20, decimal 3. Controle Salvador, de voo no 620, seguinte da Mamá. Pioneiro 32, copiou o controle? Gol no 620, reduza sua velocidade para 2309, desce para nível de voo 070, ajuste em Salvador no 012, no peixe da Mari. Peixe da Mari até o 070, reduzindo para 2309, informa que não conseguirá passar a redução em Mari. Gente. Pediu 5 mil graus de Tango. Bravo Tango, voe farol de Itapuã. Ou desça para 1.500 pés, ajuste no 012. Your taxi, Juliet to gate 1-1. Oh, yeah, Juliet to gate 1-1, Condor 076, thank you. Juliette Serra, mantenha a proa do farol de Itapuã, ajuste no 012, acione transponder 0125, informe no pro ideal de descida. Certo, vou trabalhar. No 659. É 59, quanto? Tô no 659, contato radar na decolagem, suba via saída da Elpro nível 360. Após 2 mil pés, autorizado com vá direita na proa de Leda. 2 mil Leda subindo para 360, já 650, agora no 659. Controle, November Oscar Whisky, rotatória visual com campo. November Oscar Whisky, chame torre 1895. Torre 11895. Sané 6314, desça para o nível 050. 050, 6314. No 620, desça para o nível 060. 060, 620. Sané 6314, livre da restrição de altitude na posição Pelô, desça para 4 mil pés, ajuste no 012. Corrijo, livre da altitude da posição ITAP, desça para 4 mil. 4 mil liberados da posição instável, 63, foram 4 da Ocean. Pouso 97? Afirma, vai fazer o possível aqui. Tem te agilizando, meu Vivo Squid, que é porte curta final. Reportará curta final, isso. Isso. Voo 884, quando ele que fez o solo para a aeronave da Fonda. Obrigada. Baqueado onde? Iniciou no... já está baqueando, pode iniciar no 13 e... chama o táxi, no 884. Após a aeronave 11, parece que já entrou, está autorizado a reportar o táxi, 884. 5. Antes 2900. Senhor Salvador, rumba 22. Para pouso 07. Desde que está presente, autorizado cruzamento da final da 10, reporte girando base para pouso na 17. Bravo Vitor Tango. Passará na final da 17, tá? Formo o tráfego agora seguindo para pouso na 17, papai 28 Alfa, já quase próxima cabeceira. Reporte para girar base, bravo Vitor Tango. Passará. Estou aí, 9 Bela Alfa, Luiz, que 2 milhas, curta final da 17. Romeu 9 Bela Alfa, Luiz, que autorizado pouso pistão 17, vento 170 graus, 079. EV pouso 17, 9 Bela Alfa, Luiz. Consigo até o Juliette Serra. Até o Juliette Serra. Informo que não recebo seu transponder, confirma a chamada 0125. Gente, desça para 500 pés em condições visuais, ajuste no 012. Xané 63, 12, Xame Centro Recife, 1288, Altena 1353. O Xané 63, 21, vai chamar 1288, alternando 353. Xané 63, 21. Boa tarde. Eu acho que o uísque no solo, as 25, confirma o pátio? Gente, libere na Quebec, aguardando para eventual backtrack para ingresso na bata. Formou a aeronave, transporte em fio, prosseguindo para a pouso 17. Dando base, pode final 7, horário de 567, autorizado decolagem, pistão no 0, vento 180 graus, 7 nós. Obrigado, só 3567. Para o táxi, voo no 884 com 173 a bordo, 2 horas e 7, Salvador. 884, Libre Taxi, passe 20 ao Índio, ponto de espera, torre 1 no 895, ajuste no 012, bom voo. Libre Taxi, passe Índio, ponto de espera 1 no 0, 295, 1012, bom voo 1884, obrigado. Toma 7, bravo, pessoal. Gente, India Mike Charlie, chame o controle na frequência 119.8. Salvador, Roma 22. Cinco meia sete, decolou 27, 1208, controle, bom voo. 08, Santa em 567, boa. Direto Aracaju para rumba 22. Aguarde rumba 22. Salvador, boa, 3567, Santana, Arbor. San 3567, contato radar na decolagem, suba via saída Arbor para o nível 360. Via Arbor, 360, 3567, Santana. Hotel Juliette Sierra, chame agora a torre 1895. Controle Sanana 314, capitão final do X-Ray da Nozera. Sanana 314, complexo final, chame torre 1895. 295, até a volta, 63, aprovado. Xané 1620. Corrige voo 1620, desça para 2000 pés, ajuste no 0 no 2. Autorizado ILS, X-Ray da pressão no 0, reporte estabilizado. Para 2000, no 0 no 2, autorizado ILS, reporte estabilizado. Voo 1620. Voo 1659, chame centro Recife, 1251, antena 13325. 251, 1325 da praça. Correto, 3155, chama pronto, puxa acionamento no gate 05. Gente, eu tô achando que mandei um flash, tá bom, aguardando para cruzamento da... No eixo da 1-0. Gente, frequência livre, não vem pés com risco, boa tarde. Controle, um grande abraço, está próximo ao aeroporto, na visual com o Janete. Na final, vamos manter o seu sobre a 324. Gente, estamos em Bravo, informo que recebo 500. Assinamos. Do quadro após o pouso do Airbus da Avianca na curta final, autorizado ali e manter-se preparando. Após a Avianca, curta final no zero, ali mantém, 8-4. Papa Romeu Alfa Juliette, Romeu aciona identificação. Zero milhas sudoeste de Salvador, voe na proa da posição Conde, ajuste 1-0 no 2, nível 090. Tô de Conde. Afirmo. Alfa Juliette Romeu, informa, o retém o plano do senhor, pode segura Aracaju. Ah, ciente, Alfa Juliette Romeu. Vou na proa de mar e informe no ideal de descida. Tô no 620, complete nós, chame torre 1895. 295, boa. Tango India Bravo, atento a Boeing 738 na final da 1-0. Mesmo ao com o gol na final, Tango India Bravo vai manter totalmente a separação com ele. Tan 3567, autorizado a ELEF fazer presente. 3567, como recebe o 3567, senhora? Saúde. Com o BMW na final do 1-0. Gente, a retaguarda do Boeing da Gol, cruza a final da 1-0, reporte girando base. Reporte girando base, 1-0, informa o helicóptero, circoste, farol está ponta à direita, não vai interferir com essa aproximação. 620, avistando. Tan 3567 foi autorizado a ELEFA. Autorizado a ELEFA, Tan 3567, havia cotejado a ELEFA. Tango India Bravo, confio, vai pra enrimar? Enrimar, senhora. Gente, reporte. Tango India Bravo, chame a torre 1895. Venda, muito grato, boa tarde, obrigado pela colaboração. Papa Romeo, Tango de Bravo. Tango de Bravo, prossiga? É, 1:30 para parafuso no final, né, Rimar? Tente, reporte no solo na Rimar, vento no 70 graus, 5 nós. Você vai passar na Tango de Bravo. Do 4, decolou aos 33, 1208, controle, bom voo. 1208, obrigado, bom domingo, 884. Sou de Salvador, boa tarde, 884, na Pucajamo, 1800. Bom, no 888, contato radar na decolagem, supando via saída Puca para o nível 230. Via Puca, 230, bom no 884. Já do Girabase, reporte final 17, que é o Juliette Serra. Tá. Intercepta pêndulo 1-0 e segue na aerovia conforme a rota. Aciona 5453, controle 120, decimal 8. No 966, no gate 9, chama pronto, puxa o instrumento. No 620 no solo, aos 34, direito no 21 no solo. 21 no solo. Na 3567, chame centro Recife no 288, alterna 1 no 353. 288-353, Recife 3567. Boa. Na 3835, acione identificação, desça via chegada a bom para o nível 050, ajuste no 0 no 2. Sim, estamos já para frequência livre. Papai Romeu da Juliette Serra, autorizado do pouso estômago 7, vento no 70 graus, 7 nós. Voltei a Juliette Serra. Sonde 0. Considere a Alfa Juliette, como eu desço para o nível 050. Boa tarde, prossiga. Pode apresentar nosso planejamento aqui para a saída para cá, por gentileza? Qual é o primeiro ouvido? Arbor Elefa. Arbor Elefa, obrigado. Para o parque do Sanaia 6371-03, a bordo, 3 horas de autonomia, alterna, Salvador. 567 negativo, contato, senhor, centro Recife, na sequência. 3567, tentou frequências 1288 no 353. Ah, mesmo. Caso negativo no 3325. Gente, vai tentar. Eu encontro esse ocupado no 620, previsto é 05, tá. Como foi dando no outro portão com o Infraero? 620, aguarda então. 24, reporte dando pista. Se assente, frequência livre se acionar, boa tarde. 2085, 84. Salvador, boa tarde, o Sinem 37 está pronto, pode estar dando já. Sinem 327, autorizado a linha de decolar, pistão no zero, vento no 70 graus, 5 nós. A linha de decolar, pistão no zero, 637. Foi solicitado a mais de instrução. Gente. Azul 2791, contato radar, acionado 5177, 63 milhas noroeste de Salvador, está autorizado descer via chegada a MAN para o nível 060, ajuste no 012. 060, via chegada a MAN, azul 2791. B20, ingresso Juliette 301. Juliette 01, sim, entra. É 3835, desça para 4, meu pé. Boa tarde. 1208, bom domingo. Controle Salvador, hoje né? 6327. Telemetria 327, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 240, saída da EL, voo direto coral. Direto coral, nível autorizado 240, agora a gente solicita mais baixo, 140, por gentileza. Telemetria 327, suba manter nível de voo 140. 140, então como final, muito grato, por direto coral. Alfa Juliette Romeu, desça para 3 mil pés. Perfil, Alfa Juliette Romeu. Boa posição, morte, solicitou pushback, acionamento. No 966, livre push, chama táxi. Autorizado, resposta táxi, boa 966. Azul 2791, no ideal, desça para nível de voo 060. Na descida, programe 2109, é o número 3 na aproximação. 060, descendo por 2109, 2791. Felix 35 a número 1, direto Zuna 2500, já pode estabilizado no localizador. Sim, para o controle. 6918. Roger. Azul 6918, Cocainense, clear de Mari Arrival. Descent, flight level 070, connection 012. Reduce the speed to 250 knots. Number 4 to approach. Launch 070, vou 090 e chame o controle da Caju frequência 120 decimal 3. Zero, correu no 895, ajuste no 02. Espera todo mundo no 895, ajuste na 090. O 2791 número 3, reduz a velocidade para 1909. 1909, 2791. 2791, desça para 5000 pés, QNH 1012. 5000 pés, 2791. Alfa Juliette Romeu, direto do Duna. Direto do Duna, Romeu. Salvador, 3155, a linha decola, pistão no zero, vento 180 graus, 069. Zerinha, decola no zero, 3135. 335, desça para 2000 pés, autorizada final do procedimento LS X-Ray, reporte estabilizado no localizador. Reportaria estabilizado. Azul 2791, vetoração para sequenciamento, curva direita, proa 180. Informa que irá passar o curso do localizador, limite QD Mike 080 de Simbra. Direita 180, limitado para 080 de Simbra 2791. 2791, curva na direita 180 proa. Desça até 4 mil pés. Desça até 4 mil pés 2791. Ali mantém pistão no zero. Bloque Alfa Juliette ao meu. A 3155 decolou aos 49 no 208, controle, bom voo. Chamar o controle, está 3155. Boa tarde. 080. Esquerda 080, 2791. Avisa o IMS 3835. 3835, você meteu 118, decimal 95. Bom, azul 2791, desça para 3 mil pés. Desce para 3279. O Salvador, Dan 3155, boa tarde. Dan 3155, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 320, saída da El. 320, descida da EL, da 3153. Possibilidade de voar Leda, da 3153. Agora. Correto, azul 41, noite, avanço, posicionamento. Bom, zero, limite 100 of Simba VUA. Simba VUA. Zero, zero, Simba VUA. Simba VUA. Turn left, heading 01. Azul, 6-9-1-8. 9-1-8, reduce our speed to 2-0-0-9. Azul, 6-9-1-8. Agora, 0-7-0. Direita, proa 0-7-0. Alfa, direita, também. Pisa 35, cruzado pouso, pistão no zero, vento 180 graus, 5 nós. Lembre pouso 3235. Pode voar lenda, usa 3155. 1208, igual 966, bom dia. Controle Salvador, boa tarde, igual 966, está na Pucas e Par, passando 1110. 1966, contato radar na decolagem, suca nível de voo 370, sai da PUC. 370 autorizado, 1966. Azul 6916, descend para level 060, reduz a speed to 1909, 6918. Reducing speed and down to 060, for the confirmation. Azul 6918, reduz a speed to 1909. Follow track, travel clock, 90 miles, with 1909, Alpha Tango 72. Reducing speed now, and 060, Azul 6918. Telemetria 27, eu terminei a espera coral, serviço radar encerrado, mantém nível de voo 940, chame o controle e leve a frequência no 20 decimal 1. Azul 2791 para o localizador, direita, proa 120, desça para 2000 pés, autorizado sinal ILS, reporte estabilizado. 120, reportará estabilizado, 2791. Pedido no Weber? Eita, Mike Eco Zulu, corrigindo, Mike Eco Zulu. Aracaju autorizado, plano visual no meu pé, colando pistão no zero, com curva à esquerda, na subida. No corredor forte, corrigindo, acionando 0254 e 1208, controle. Caiu PES, localize, limite, 120 off, probability of recall. Can I have a chance to intercept the localizer and raise the speed to 150 knots now? Roger, intercept the localizer with this heading. Okay, intercept the localizer with this prison heading and raise the speed to 150. Roger. Alô, Salvador, é o TAN 3585, quebrando a escuta. 3, 8, TAN 3835, Alfa, reportante da Juliette. Tá, seu Juliette, tá 3, 8, 3. Chega! Rapaz, quatro. Diário, chega pro táxi. Papá, Romeu, Mike, Acuzu. E Alfa, Juliette, Romeu, estabilizado. Papá, Romeu, Alfa, Juliette, Romeu, autorizado pouso, pistão no zero, vento 170 graus, 069 nós. Alfa, Juliette, Romeu, intenções a presente, prosseguir 17. Informo que, se prosseguir para o 17, perderá a prioridade. A aeronave atrás já está 5 milhas e tem performance maior. Prossegue para o 10, Alfa Juliette Romeu. Oxê, prosseguir para o 10. Gente, autorizado pouso, 180 graus, 069 o vento. Oxê. Noite, decimal 95. 95. The 6918, descending to 2,000 feet, clear the final IOS for establish a localize. A report establish as of 6918. Final no 7, baixado travado, Alfa Juliette Romeu. Alfa Juliette Romeu, autorizado pouso, pistão no 0, vento 190 graus, 06 nós. Positivo, no 0, baixou e travou. 3155, chame o teatro Recife. Sequência no 25, decimal 1, alterna no 33, decimal 25. 351, nota 3. 1554. Lembrando tudo isso, só confirma o pátio do OB. Mandado com 3 a bordo para acionamento de decolagem, agora com a torre 1 no 8, 9, 5, 1012 no ajuste, bom voo. Douro azul, 4, 1, 8, 2, 3, 4, 1. Meia, libere próxima à direita, 1, 2, 1, 1 no solo. Valeu. Azul 2791 na baixada e travado. Tente, Azul 2791 na guarda de pista livre. Tente. 2791, autorizado pouso, pistão no zero, vento 170 graus, 069. Livre pouso. Tá, a gente confirma pátio. Pátio 4, hangada a vez. Pátio 4, autorizado ingresso no GVS, conforme pátio principal em Lima, reposta na...